jovens felizes se amavam muito. Se encontravam na praça e esqueciam do mundo. Eles se completavam como o arroz e o feijão. Quem olhava pro casal via a perfeição. E como era esperado, no mês de maio casaram. Que eles iam ser felizes, todos acreditavam. No começo tudo é festa, o céu é estrelado. Meu amor, eu te amo, beijos e abraços. Alugaram um barraco na periferia, um quarto com banheiro, sala e cozinha. Foram nas Casas Bahia, compraram televisão, geladeira, fogão, tudo à prestação. Viviam como uma família comum da favela. Se contentavam com o que tinham e gostavam da quebra. Tinham sonhos como qualquer brasileiro tem, de ter casa, carro, filho, conforto, viver bem. Não disse que a dor acabe com seu amor. Você pode sempre se acalmar. É só confiar em Deus que Ele vai te ajudar. Que a tempestade vai passar. O tempo foi passando, ela engravidou. Teve festa, churrasco, amigos convidou. A alegria chegou, o filho tão esperado. O menino lindo, a paz do barraco. Puseram o nome de José e homenagem ao avô, que com luta e honestidade o pai dele criou. No cartório a cena era comovente, com lágrimas nos olhos o velho contente. E tudo ia muito bem, anos se passaram. E temos sempre que estar prontos pro inesperado. Dificuldades chegaram, desemprego, cobrança, prestação atrasada e choro de criança. Aluguel, alimento, pressão psicológica pra aliviar. Vai pro bar e a cabeça roda. Eita criança que chora e ele desce a pancada. Sem noção da força, são descontrolada. Ele bate a cabeça, o sangue escorre no ouvido. Cai desmaiado na sala, então tá tudo perdido. Pronto, socorro, agonia, um pai desesperado. O que é que eu fiz, meu Deus, e os médicos ao lado? O menino ainda vivo olha nos seus olhos, como quem pede perdão, que a dor acabe logo. E no último suspiro ele diz que te ama.